Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus. Segundo São João, estamos no capítulo 16, analisando com vocês, os simples de coração, que se encontram em todas as classes sociais, o sétimo flagelo, que abrange os versículos 17 a 21, desse capítulo 16. Abramos a página 101 do primeiro volume do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Repetimos. O sétimo flagelo. E vamos ler e comentar. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do templo, do lado do trono, dizendo: está feito. E logo sobrevieram relâmpagos, e vozes, e trovões, e ocorreu grande tremor de terra, como nunca houve igual, desde que a gente sobre o mundo. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu. E os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da saraivada, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu tormento era sobremodo grande. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do templo, do lado do trono, dizendo: está feito. Está feito. Está feito, quer dizer, está acabado, agora não adianta. Vocês não quiseram assim, então está feito. Todo o Apocalipse tem sido um alertamento para que mudem de vida. A cada um será dado de acordo com as suas obras, diz o Cristo. Mas a maioria não quis, a todo momento vocês veem nos flagelos, nos selos e todas as manifestações da lei divina, alertando as criaturas, mostrando-lhes os sofrimentos. Ainda vem o Cristo e comparece, interferindo antes que os acontecimentos anunciados se realizem. Ele vem e diz, como no versículo 15 deste mesmo capítulo 16, antes do anúncio do Armagedon: eis que venho como vem o ladrão. Quer dizer, eu virei para vós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vos disse no Evangelho. Então sou eu este que é vosso amigo. Este que vos deixou o novo mandamento: amai-vos como eu vos amei, como lei, para que pudesseis viver bem. Porque Deus não estabeleceu sofrimento para ninguém. Nós, seres da terra, é que criamos o sofrimento para nós. O que Deus constituiu foram leis. Então vocês querem viver a anarquia, vocês não permitem isso nos seus lares. Mesmo os mais liberais, quando veem que a liberdade extrema traz a confusão, o abuso, a esbórnia, eles pulam na frente, querem até pena de morte nessas horas. Se não declaram abertamente, agem como estivessem com ouvidos moucos. Dão aqui um protesto, outro ali, mas o que fazem, na verdade, para impedir o morticínio? No fundo, acham que alguma coisa tem que ser feita para impedir o caos. Ué, se não querem caos nos lares, não querem caos na cidade, não querem o caos em parte alguma da vida humana, como se pode conceber que Deus crie o universo e deixe tudo à matroca? Mas diz Jesus: eis que venho como vem o ladrão. Quer dizer, eu venho a vós, não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, mas não vos posso impedir de passar por aquilo que vós todos semeastes. Uns mais, outros menos. Mas aqui fica aquele alertamento que vos venho fazendo. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu, e não se veja a sua vergonha. Isto é, eis que venho como vem o ladrão, virei em socorro de vós sempre. Mas não poderei fazer nada se vós não fizerdes por vós primeiro. As lições vos deixei. Não quereis ser livres? Não quereis realizar vossos destinos? Está bem, podeis fazer. Mas aqui estão as observâncias que deveis seguir. Porque senão, não ocorrerá convosco de forma nenhuma o que se dará com o bem-aventurado que vigiou, guardou as vestes, não andou nu, quer dizer, não praticou barbaridades para ficar moralmente nu. O povo é que diz, está vendo, agora ele se revelou, está nuzinho aí, ó, diante de nós, mostrando quem é mesmo. O camarada nem tirou a roupa, quer dizer, mas se revelou, é isso que Jesus está dizendo aqui. Para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Só então, vem o versículo 16, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Pronto. Agora a coisa está determinada. Os flagelos não são como as trombetas, nem os selos. Aquilo era o início das coisas lá. Era o início do julgamento. O julgamento é dinâmico, não é estático. Há um momento em que será o dia D do julgamento dessa humanidade. Como diz Emmanuel muito bem, estamos prestes a ver reproduzisse na Terra o que ocorreu em outros orbes, mas particularmente com relação à Terra, o que houve naquele orbe que gira em torno da estrela Capela, na constelação do Cocheiro, há tempos e tempos a perder de vista. Expulsos de lá foram espíritos empedernidos que estavam atrapalhando o progresso daquela parte da humanidade que já evoluíram o suficiente para viver num mundo mais elevado sem aquelas criaturas pertinazes no erro. E aquelas criaturas pertinazes no erro que estavam emporcalhando o planeta, como fazendo aqui na Terra estão outros, como Isaías diz que os homens emporcalharam a Terra e por isso teriam que pagar, e a Terra ficaria de tal maneira desabitada que os homens seriam poucos. Zacarias avisa, 2/3 da humanidade serão calcinados. O terço final passará por dramas e dores terríveis, como se prova e se testa o ouro e a prata, o cadinho, né? Mesmo aquele terço final vai ter que provar a que veio. Então, como é que você reclama da vida se Deus lhe dá tudo? Ah, prepare-se para amanhã. Deixe de reclamar. A gente que só sabe reclamar, e esses não têm tempo para fazer nada a não ser cavar as suas sepulturas, cantar para si mesmos o descanso em paz e o de profundis. E esta coisa anunciada no sétimo flagelo não é uma brincadeira. E não estamos aqui apavorando ninguém, estamos mostrando que nós é que construímos o nosso destino. Quando o sétimo anjo derrama a sétima taça, e pelo ar, hein? Lembremos-nos do apóstolo Pedro, a consumação final se dará nos elementos aéreos que se disfarão em fogo. A Terra será calcinada. Como Pedro poderia ver isto, hein? Naquela antiguidade em que a guerra, comparando com hoje, era na época anti-estilingue. Nem estilingue tinham, acho, se comparar com os armamentos de hoje. Então, é porque Pedro também era profeta. Ele não anuncia que o novo dilúvio será de fogo? E ele está aí, ó. É, mas os homens estão se desarmando, Paiva. Meu irmão não vai atrás dessa, minha irmã, mas será possível? Eles não desarmaram as almas ainda. Vejam a diferença. O hemisfério norte continua lá, cada vez mais cheio de armas. E muito bem economicamente, melhor que o hemisfério sul, para usar uma linguagem popular, continua comendo capim. Então, como é que não há perigo de guerra? Assim, enquanto estiver estabelecida nos corações humanos, só o amor pode resolver isso. Então, um dia tudo será corrigido, porque o próprio ser humano encontrará o caminho da sua sobrevivência. É o amor fraternal de que tanto falamos aqui e que o Apocalipse proclama. Na descida da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. O amor vencerá finalmente. O homem sempre encontra um caminho para sobreviver. Não é ele criação de Deus? Meus amigos e meus irmãos, a mensagem é séria, porque quando o anjo derrama, o sétimo anjo, a sétima taça pelo ar, sai grande voz do templo, o templo de Deus no espaço, os irmãos judeus sempre acreditavam que há um templo no espaço. E realmente há. O universo, por exemplo, é o templo de Deus Todo-Poderoso. E do lado do trono de Deus, no espaço, o trono, e esse trono está representado por obrigação kármica divina na Terra, no templo da boa vontade. Um templo para todas as criaturas humanas, não é sectário. Ninguém pergunta quem é você na porta, mas também queremos que as pessoas lá dentro se comportem. É um sacrário, um lugar sagrado, o templo da boa vontade, em Brasília, Brasil. Por isso, é o templo da humanidade, ou melhor dizendo, o templo das humanidades. Porque a morte é um boato, ninguém morre. O mundo espiritual não é uma abstração, é uma realidade concreta. O Apocalipse mostra. A reunião daquelas almas todas salvas. Muito mais que 144 mil, João Evangelista vê multidões. Elas habitam onde? Em continentes, nações, pátrias, que existem no mundo ainda invisível. Pois o templo da boa vontade também é dedicado a essa massa inumerável de espíritos que existem, ainda não são vistos pela fraqueza dos nossos olhos materiais. Por isso ele é também um parlamento para as duas humanidades. Tudo isso um dia estará concretizado. Templo da boa vontade, a consumação da profecia, o templo das duas humanidades, a visível e a invisível. Foi Jesus quem disse: a casa de meu Pai tem muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito. E esse templo extraordinário, que completa a profecia tríplice de que tantas vezes já falei aqui a vocês, está lá, em Brasília. Construído pela boa vontade dos homens, aliada à boa vontade de Deus. Está lá. Eles sabem da profecia, muitas vezes não podem interpretá-la a contento por causa das algemas do sectarismo. Mas muitos quebrarão esses grilhões. Não se pode eternamente aprisionar a alma de um homem livre. E eles vieram para isso, para aclarar as coisas consideradas ocultas. Por isso estamos pregando aqui o Apocalipse sem mistérios, para os simples de coração, que ao toque da sétima trombeta, Deus revelará o segredo, o seu mistério aos seus servos, os profetas. E todos os que se integram em espaço e tempo de Deus tornam-se profetas de verdade. É a revolução, como dizem alguns, de Urano ou de Aquário. Terceiro milênio, como queiram, mas com Jesus. Não, não. Jesus agora está suplantado a outros, ouvirão outros. Mas que absurdo, meu irmão. Como é que você diz uma coisa dessa, minha irmã? Não sabem eles, na verdade, o que estão dizendo, porque nunca entenderam o Divino Mestre Jesus. Ainda não entenderam. Jesus é uma descoberta constante, é uma conquista diária. E há ainda aqueles que o procuram entender, mas querem algemá-lo também. Ele é nosso, não, não é de vocês. Ele é meu, não é de você. E Jesus não pertence a ninguém, todos pertencemos a Ele. Ele é a religião da vida. É o grande abolicionista de todas as raças, porque só há uma raça, a raça universal dos filhos de Deus. Mas Jesus quebra os grilhões e diz: Ele, que é um com o Pai, está feito, está feito. Isso me faz lembrar um recado, um manuscrito que tenho do irmão Zarur para mim. Nossa correspondência durante mais de 20 anos foi muito grande. Um dia vocês conhecerão toda ela. Então diz o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade: Paiva, está feito, está feito. Apocalipse de Jesus, capítulo 16, versículo 17. Na verdade, Paiva, tudo já está escrito no Apocalipse de Deus. Ninguém evitará que se cumpra à risca o planejamento divino. Civis e militares são instrumentos das forças superiores que verdadeiramente comandam a grande transição deste final de ciclo apocalíptico. O que compete a cada legionário da boa vontade, a cada cristão do novo mandamento, é ser realmente fiel ao Senhor dos exércitos e das nossas almas, e manter a legião da boa vontade, a religião de Deus, sempre dignas das bênçãos do Pai Celestial. Deus está presente, viva Jesus, e ele assinou, Zarur. Eu guardo comigo essa preciosidade. Bem, meus amigos e irmãos, eu sou aqui um disparador psíquico. Nada mais que isso, um disparador psíquico. E vocês jovens da LBV, da Religião de Deus, do PBV, do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião divina, estão sendo convocados por Deus, pelo Cristo e pelo Espírito Santo para esse grande trabalho. Está feito. E quando aquela voz, uma voz com autoridade, sai, e é uma grande voz do templo de Deus no espaço,